de novo. Estou de volta, descobrindo entre areia alma livre e sol. Noites claras por tomar, sendo montanhas de alegria que quero desbravar. Vendo sempre, querendo tudo, poderei ter que deixar algo para trás de novo. Tomarei, quando à toa, levando em rumos de água onde a vida soa à boa. Eu estou enfrentando minhas próprias decisões. Eu vou divagando, passo sem pedir um nada, tudo um pouco é nada. Eu vou contemplando, nem estou como sempre tenho tropeçado em passo largo. Eu vou abandonado. Não estou, sou visão aberta aos outros de mim disfarçado. Eu vou. Descobrindo entre areia a alma livre e sol. Noites claras por tomar, crescendo montanhas de alegria que quero desbravar. Vendo sempre, querendo tudo, poderei ter que deixar algo para trás de novo. Tomarei onde à toa, levando em rumos de água onde a vida sou a boa. Saído de mim em sentidos que esqueço, soltado de mim cada mudança. Eu estou enfrentando minhas próprias decisões. Eu vou divagando. Sem pedir o nada, tudo um pouco é nada. Eu vou, por cada passagem, solto numa força que não vejo, sinto confundido. Estou libertino, eu sou, por caminhos novos feitos de vós próprios. Eu vou.